Nosso amor é engraçado. Você parece que manda em mim. Faço tudo o que você quer. Até parece que é dona de mim. Eu trabalho feito louco pra você só descansar. E quando eu chego em casa, você só pensa em me amar. Então eu pergunto, de quem é essa boquinha? Você responde, é sua. De quem é esse narizinho? É seu. De quem é essa orelhinha? Responda, é sua. De quem são esses olhinhos? Então eu pergunto, de quem é essa barriguinha? Você responde, é sua. De quem é esse joelhinho? É seu. De quem é essa coxinha? Responda, é sua. De quem são esses pezinhos? São seus. Nosso amor é engraçado. Você parece que manda em mim. Faço tudo o que você quer. Até parece que é dona de mim. Eu trabalho feito louco pra você só descansar. E quando eu chego em casa, você só pensa em me amar. Então eu pergunto, essa boquinha você responde, é sua. De quem é esse narizinho? É seu. De quem é essa orelhinha? Responda, é sua. De quem são esses olhinhos? São seus. Então eu pergunto, de quem é essa barriguinha? Você responde, é sua. De quem é esse joelhinho?